ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Olá, boa noite para você. 8 horas e 1 minuto. Pela Cultura AM. Gramofone. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M de São Paulo com a espetacular música dos anos 30, 40, início dos anos 50. Os pedidos dos nossos amigos ouvintes pelo telefone 2182-3081. Telefone que eu estarei repetindo durante a nossa programação. Muita gente já decorou, mas tem gente chegando para ouvir o nosso gramofone. Eu espero que todo dia muito mais gente venha nos ouvir, nos dar o prazer da companhia. Então, eu estarei repetindo o telefone. Repetindo também. Também para você que já conhece o nosso telefone, resolva ligar para cá e participar como os nossos amigos irão participar no programa de hoje. E o gramofone também tem história com H da nossa música brasileira, com o nosso produtor Márcio Barker. Bom, no início, a história é sobre um super grupo. No início eram 7 rapazes cariocas, e o nome do grupo era chamado de Bloco Bimbo. A moçada tinha o maior prazer em cantar e chamavam atenção, pois, porque eles sabiam harmonizar bem as suas vozes e no repertório usavam basicamente sambas. O grupo era composto por violão, cavaquinho, violão tenor, banjo, além da parte rítmica. E eles cantavam nas ruas, cantavam em festas familiares e nunca cobravam pelas suas apresentações. Dizem que quando ofereciam dinheiro a eles, eles ficavam ofendidos, ficavam bravos, é verdade. Aí resolveram, depois de um tempo, mudar o nome do grupo e o nome passou a ser Bando da Lua. Aquela ginga toda da moçada não demorou a chamar a atenção de produtores de rádio e de disco e logo eles foram chamados para se apresentar no programa do Cazé. Dizem também que foi difícil eles aceitarem o cachê para cantar no programa do Cazé. Foi uma insistência do produtor Cazé, até que eles resolveram aceitar o cachê de 800 mil reais. Naquela época era muito dinheiro. E o Bando da Lua acabou fazendo escola. Em sua esteira surgiram outros grupos que igualmente fariam história em nossa música brasileira, com formações semelhantes. O Bando da Lua durou de 1930 até 1944. Quando o Oswaldo Ébole, o pandeirista do grupo, o Vadeco, saiu. Bom, além do trabalho ao lado de Carmen Miranda, o Bando da Lua teve uma carreira própria. Então, vamos iniciar o nosso programa de hoje relembrando um pouquinho daquela rapaziada numa gravação realizada em 1941. Maria Boa. Maria tem, é boa, como é que Maria vive? À toa, com quem é que Maria vive? Comigo, onde é que Maria mora? Não digo e não digo e não digo, porque tenho certeza, certeza, porque sou escolado. Mulher é negócio de lado, amigo é melhor separado. Que vantagem Maria diz que tem, é boa, como é que Maria vive? À toa, com quem é que Maria vive? Comigo, diz onde ela mora, se você é meu amigo. Não digo e não digo, porque tenho certeza. De que certeza? Porque a minha Maria não vai com a cara do homem. E tem

se amou. Era grande o teu sofrer, pois não tinhas pra comer nenhum pedaço de pão. Com amor dei-te o meu nome, quando matei tua fome, tua alma de mim sorriu. A mulher mais ingrata este mundo produziu. Nosso amor tu destruíste, novamente preferiste a escada do mal descer. Mulher, lamento o teu fardo, nasceste para o pecado e nele hás de morrer. Nós ouvimos o pedido do José Fernandes, que mora na cidade do Una, no estado do Espírito Santo. Carlos Galhardo, cantor de Roberto Martins e Ari Monteiro, Pecado Original. E para Nair Bernardes, do bairro da Barra Funda, Orlando Silva, cantor de Newton Teixeira e Torres Homem, Deusa do Cassino. Vamos ouvir agora o pedido do Rodolfo Spitzer, que mora no centro aqui da cidade de São Paulo, e pediu com Aracy de Almeida, Coberto de Ouro. Depois, a gente vai ouvir o pedido do Sérgio Sanches, que mora no bairro do Jabaquara, e pediu com Mário Reis Filosofia. Depois, o pedido do Guilherme Dibi, do bairro da Penha, que pediu Pombo Correio com Gilberto Alves. Vamos ouvir então? Vamos lá. Quero mais saber de quem me fez sofrer. Sei que vem a coberta de ouro, não há pra ser. Quem me fez me outra não me faz, enquanto eu viver, não te quero mais. Não quero mais saber de quem me fez sofrer. Sei que vem a coberta de ouro, não há prazer. Quem me fez, outra não me faz, enquanto eu viver, não te quero mais. Eu posso até de ouvir os teus lamentos, seus sofrimentos ainda deviam ser mais. Pra que jurar? Se eu digo e repito que não acredito no teu juramento, besteiro que faz um sexto, faz um sexto. Thank you.

até o sol por pirata invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Soltei meu primeiro pombo correio, uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, não sei porquê, minha vida desandou. O canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou. E até o sol por pirata invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido do Guilherme Dipe, do bairro da Penha. Ele pediu, e nós ouvimos Gilberto Alves cantando de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira, Pombo Correio. Para o Sérgio Sanches, do Jabaquara, Mário Reis cantou de Noel Rosa, Filosofia. E para o Rodolfo Spitzer, do Centro, Aracide Almeida cantou de Valdemar Gomes e Afonso Teixeira, Coberto de Ouro. Daqui a pouquinho, o telefone para você participar do nosso programa. Nos dar uma alegria. Pô, é muito legal a gente saber que você está ouvindo, você participa. Ó, eu fico muito feliz. Eu gostaria que você, de outros estados, de outras cidades, você aqui de São Paulo, ligasse e participasse. É muito legal a gente ter a participação de vocês no nosso gramofone. Vocês não fazem ideia. É verdade. Agora são 8 horas e 22 minutos. Gramofone pela Cultura AM. Vamos ouvir o pedido da Olga Dom Pedro. A Olga Dom Pedro mora no bairro da Penha e pediu Orlando Silva, Preconceito. Depois, a gente vai ouvir o pedido do Jeová Soares, que mora na Vila Sílvia, e pediu com Carmen Miranda, Imperador do Samba. Você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu precinho que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom retapai. É demais, eu nasci num clima quente. Você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate meu pretinho, que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão, tapo namorando a lua, numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor, meu samba vai de vaela, e coração não tem cor. Eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz tanto carinho, que no fundo é um bom rapaz. Ai, não faz. Eu nasci num barracão, sapo namorando a lua, numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai dizer a ela que coração não tem cor. Nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Ah, não maldade não, o seu pretinho que me faz tanto carinho, e no fundo é um gordo, mas não faz é demais. Eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz. Respeito nenhum grito de banda. Quero os tamborins de grande gala, que vai passar o imperador do samba. Silêncio, passam alas, ordem, respeito nenhum grito de banda. Quero os tamborins de grande gala, que vai passar o imperador do samba. A imperatriz marcha também na frente de um garboso batalhão. E vem a princesa Rumba pra ver sua majestade. Também vem a macumba, por isso eu peço muito silêncio. Passam alas, ordem, respeito e nenhum grito de bamba. Quero os tamborins de grande gala, que vai passar o imperador do samba. Silêncio, passam alas, ordem, respeito e nenhum grito de bamba. Quero os tamborins de grande gala, que vai passar o imperador do samba. Com o tango e a valsa vem também, entoando um hino louvor. Vem a embolada e a toada, e vem o blue americano pra saudar o imperador. E por isso eu peço muito silêncio, passam alas, ordem, respeito e nenhum grito de bamba. E eu quero os tamborins de grande gala, que vai passar o imperador do samba. Que bonita a interpretação da Carmen Miranda, coisa linda, né? O pedido do Geová Soares da Vila Silvia, Carmen Miranda, cantão de Valdemar Silva, imperador do samba. E para Olga, Dom Pedro, do bairro da Penha, Orlando Silva, cantor de Marino Pinto e Wilson Batista, Preconceito. Agora são 8:29. A gente vai fazer aquele intervalo por conta do horário político. É rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais pedidos, tá bom? Não saiam daí, hein? A gente volta já. O Brasil não para de crescer. Lula construiu a hidrelétrica de Peixe Angical, aumentou a capacidade de Itaipu, acabando com o risco de apagão. Construiu e melhorou as estradas brasileiras. É Lula de novo para melhorar ainda mais a vida do povo. Coligação à Força do Povo, PT, PCdoB, PRB. A escalada rumo aos melhores resultados exige esforços, empenho e superação de obstáculos. O Top de Vendas valoriza cada degrau dessa escalada e a DVB reconhece seu case e sua garra. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. Ligue 3372-3800 ou acesse www.advbfbm.org.br. Top de Vendas 2006, o encontro dos melhores resultados. O Brasil não para de crescer. Lula criou 6 milhões de empregos, 4 milhões com carteira assinada. Fez 7 milhões de pessoas subirem para a classe média e pôs comida mais barata na mesa dos brasileiros. É Lula de novo para melhorar ainda mais a vida do povo. Coligação à Força do Povo, PT, PCdoB, PRB. Como acabar com a violência no Brasil? Cristóvão Presidente responde: precisamos construir novos presídios, mas vamos principalmente construir novas escolas. Eu quero acabar com a violência, mas sobretudo eu quero construir a paz. A paz não se constrói só com soldados. Precisamos é de um exército de professores bem remunerados em escolas bem equipadas. Educação é segurança. Educação é tudo. Cristóvão, é 12. Tirou vermelho de vergonha no mensalão. Só fala, fala e viaja de avião. Mudou de lado, esqueceu do fogo de papelão. Agora vem de novo, mas o meu papel não, não, não. Coligação por um Brasil decente. PSDB, PFL. Toda música apresenta o compositor Luiz Galvão. Aí João disse, como é que é a música? Eu cantei um pedacinho. Ó, meu Santo Antônio, meu maior amigo, meu melhor amigo, não consintas que meu bem faça ingratidão comigo. Eu já perguntei o que é que há. Ela ontem me abraçou, não me beijou, por que será? Aí cantei assim, aí ele falou: pô, Luizinho, como que eu tô feliz de você saber que você canta. Grava você mesmo, que sua voz é bonita. Aí eu falei: puxa, cara, tá doido. O compositor Luiz Galvão no Toda Música. Nesta quarta, às 18 horas, na Cultura M. Me diga o que é que há. Ela ontem me abraçou, não me beijou, por que será? Tirou vermelho de vergonha no mensalão. Só fala, fala e viaja de avião. Mudou de lado, esqueceu do fogo de papelão. Agora vem de novo, mas o meu voto eu não dou, não. Coligação por um Brasil decente. PSDB, PFL. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 32 minutos, já estamos de volta. Olha, o telefone para você participar do nosso programa é um número só. É bom sempre explicar isso, mas são muitas linhas. Então, quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra linha. E são muitas linhas. Então, dificilmente, quando você ligar para a gente aqui, o telefone vai estar ocupado. Pode acontecer de vez em quando, porque nunca, a gente nunca, né? Não é assim, nunca, nunca. É, pode acontecer. É como ganhar na loteria, né? Então, aí eu gostaria que você participasse. É simples, ó, é rápido. É só você ligar, falar o seu nome, seu sobrenome. Aí você fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado, né? E pede a sua música dos anos 30, 40, início dos anos 50. E a gente vai ficar muito feliz em poder tocar a sua música, falar o nome da sua cidade, o nome do seu estado, o seu bairro, falar o seu nome e tocar a sua música. Então, liga aí pra gente. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Não esquecendo que o DDD de São Paulo, para o pessoal que mora fora. E eu vou ficar torcendo para que vocês participem também, é 011, tá bom? 2182-3081. Gramofone.